pedires muita atenção. Menino, se pedires muita atenção. Preparei para hoje esta lição. Preparei para hoje esta lição. O tema desta vez é depressão. O tema desta vez é depressão. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Muita atenção, vamos largar. Toma lá, toma lá. Hoje para trás, umas três já estás. Toma lá. Hoje o programa